Então, pessoal, como ouvir uma música corretamente? A maneira mais correta para ouvir uma música é identificando os seus instrumentos musicais, principalmente quando uma banda estiver executando uma música. Às vezes tem aquela música que você iniciante quer tocar, mas acaba decorando apenas a letra da música. E o mais interessante é você identificar cada instrumento, como por exemplo o violão, o contrabaixo, a bateria, a flauta e outros instrumentos, para perceber o ritmo que cada um está fazendo e criando a harmonia, né? Mesmo porque a letra é uma coisa e a música é outra coisa, apesar das duas coisas ter uma junção e trabalharem juntas para fazer a harmonização. Mas é interessante, suponhamos que você quer harmonizar uma música, fazer um acompanhamento utilizando o violão. Então você vai identificar o violão. Caso não esteja o violão nesta banda, né, tocando, você pode identificar a guitarra ou mesmo outro instrumento e perceber o ritmo, né, desse instrumento para você aplicar no seu violão aí e na sua música. Ouvir cada instrumento separadamente é muito importante para educar o ouvido musicalmente. Então, desta maneira, em pouco tempo, você que está iniciando conseguirá fazer um bom trabalho de percepção musical e conseguir fazer a troca de acorde na hora certa e também tocar no ritmo corretamente da música que você quer tocar, ok? É de suma importância que escute a música várias vezes, ouvindo os instrumentos, o que os instrumentos estão fazendo. Isso é muito importante para a sua percepção musical. Lógico, deve aprender também a cantar a letra da música por inteiro, ok? Essa foi a nossa dica de hoje. Até a próxima.